Como tudo mudou, meu amigo, olha só. Sou do tempo em que a vida era simples, sem dó. TV preto e branco girava o botão e a família se juntava em frente ao fogão. Sem celular, sem computador, sem videogame, mas com muito amor. Brincava na rua, sem medo, sem pressa. Na chuva era festa, sem roupa, sem pressa. Éramos felizes e nem sabíamos. De pés descalços a vida sorríamos. No pique pega, na bola de meia, corria a tarde inteira na redondeza. Hoje é tudo touch, tudo tão ligeiro. Mas sinto falta daquele tempo verdadeiro, da prosa na calçada, do pão com café e do abraço apertado da avó e do pai Zé. O rádio tocava Motão o dia inteiro, milho assado e viola no terreiro. Não tinha Netflix nem aplicativo, mas a nossa alegria era sempre ao vivo. Um estilingue, um carrinho de rolimã, e o tempo passava sem ter amanhã. A gente crescia sem nem perceber, com um sorriso sincero só por viver. Yeah. Éramos felizes e nem sabíamos. Pés descalços, a vida sorríamos. No pique pega, na bola de meia, corria a tarde inteira na redondeza. Hoje é tudo touch, tudo tão ligeiro. Mas sinto falta daquele tempo verdadeiro, da prosa na calçada, do pão com café e do abraço apertado da avó e do pai Zé. Como tudo mudou, mas aqui no meu peito ainda guardo esse tempo com muito respeito. Pois ser feliz não precisa de muito não, só de amor, liberdade e um bom coração. Vai, Wansan, gostaria de ver, Jé. Curou, Sassão?